e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com milagres que os acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, hoje a igreja celebra a ascensão do Senhor Jesus Cristo, que voltou para o Pai. E veja que ele havia prometido: eu voltarei para o Pai, porque do Pai eu saí. Mas quando ele volta para o Pai, o que ele percebe? Que os apóstolos começaram a ficar perdidos, desanimados, desorientados. Começaram a ficar desnorteados. Essa é a palavra. Por isso Jesus diz: ide, agora começa a vossa missão. Ide, evangelizai, pregai a boa nova, batizai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu estarei com vocês. Vocês não estão só. Estarei com vocês dando os sinais. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, irão pegar serpente. Ide, evangelizai. Senhor, somos teus discípulos hoje. Como cristãos, somos teus discípulos. E acreditamos, Senhor, que esses sinais acompanham a tua missão. É tua. Somos teus servos, teus imediatos, teus enviados. Os milagres acontecem, Jesus, e te louvamos por isso. E queremos pedir hoje, junto com a tua e nossa mãe, que as famílias sejam evangelizadas, que as famílias sejam abençoadas. Inclusive, aproveito esse momento para dizer que, se você acessar o site www.padrereginaldomanzotti.org.br, o site que você está acostumado, estou com ele aberto aqui, na primeira página você vai ver: minhas intenções para as 1000 Ave Marias. Coloque lá suas intenções. Graça divina esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Pecadores. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos livres e dignos das promessas de Cristo, livres de todo mal e das dores, e dignos da eternidade. Senhor Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai as famílias, abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai, santificai e protegei. E você pense na tua família, pense nas pessoas que você ama. E tenha certeza, a bênção de Jesus chegará a elas por Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.